ouço a tua voz chamando-me a separar. Como Nazireu eu vou, teu caminho eu quero andar. De vinho e de forte bebida me afasto para te adorar. Santo é o meu voto, em ti vou descansar. Te abençoa, ó Senhor, faz brilhar teu dá-me paz, dá-me amor, em tua graça eu sou assim. Levanta, Senhor, tua luz sobre mim, a tua misericórdia. Eu sou teu e em ti, Senhor. Cresce em devoção, sinal do teu chamado, separado em consagração. Meu coração é teu legado. Mesmo na dor eu não me contaminei, teu nascer irado eu guardarei. Em tua presença meu ser eu entregarei. Te abençoa, ó Senhor, faz brilhar teu rosto em mim, dá-me paz, graça eu sou assim. Levanta, Senhor, tua luz sobre mim, a tua misericórdia. Eu sou teu e em ti, Senhor, eu como a lei que foi dada, eu busco a santidade. Com ofertas a ti entrego meu voto de humildade. Na porta da tua casa eu entrego meu coração, e o fogo da tua graça arde forte em minha canção. Te abençoa, ó Senhor, faz brilhar teu rosto em mim, dá-me paz, dá-me amor, em tua graça eu sou assim. Levanta, Senhor, tua luz sobre mim, a tua misericórdia. Eu sou teu e em ti, Senhor.